Curta agora o programa Na Rota do Rock. Boa noite, galera! Voltamos de férias e dessa vez para comemorar 10 anos do blog Na Rota do Rock. 10 anos, Luciana! É isso aí, voltamos. Parece que foi ontem, rapaz. Pra mim foi mesmo. É, você começou, foi ano passado, Luciana? Eu tenho um ano e meio, mais ou menos. Nossa, começou lá no meu LinkedIn, eu botei. Nós temos aqui, Luciana, nosso amigo Daniel Bastos, que foi um dos que começou essa loucura de fazer programa Na Rota do Rock no rádio. E aí, Daniel? Olá, tudo bem, galera? Já faz algum tempo, hein? Eu duvido que alguém que escutava a gente antigamente esteja escutando agora, mas não podia deixar de vir aqui parabenizar o programa, o blog. 10 anos, faço parte dessa história e é do cacete. Faz parte. Parabéns. Daniel ajudou pra caralho. E ainda ajuda, né? Porque vira e mexe e dá umas dicas e tal. É um brother sempre presente. Esse quando eu não consigo fugir, realmente, aí eu ajudo. É isso aí, você que tá ouvindo, posta a hashtag Volta Daniel, se você quer que o Daniel fique aqui com a gente. Até o meu amigo Flávio Machado, da Musiflex. Boa noite pra todo mundo. Parabéns aqui pela rádio, pela estrutura, um barato. Muito obrigado, amigo. Hoje eu quero saber de você essa história do Rock and Roll de Brasília. A galera, são os roqueiros que estão indo lá fazer aula contigo ou é a galera do axé? Não, Luciana? Quem tá a galera do sertanejo lá? Universitário? É, vai de tudo. Vai de tudo. Tem muito roqueiro, tem muito sertanejo. Mas tem de tudo, MPB, então é variado. Legal, legal. E pra quem não pegou a explicaçãozinha que a gente deu antes, o método que a gente vai explicar um pouco mais aqui é o seguinte: você não tem tempo, agora você não tem mais desculpa. A Musiflex funciona como uma academia, você vai lá, paga uma mensalidade e a gente vai explorar isso aqui mais aqui. Fica atento, fica ouvindo, você vai poder ir com a hora que você quiser, E olha que o Flávio trouxe uma bolsa aí pra gente sortear. Trouxe uma bolsa, fica mais ligado ainda. Você que tá querendo aprender um instrumento, não tá querendo ser um inútil musical igual a mim, olha que... Segura a sua emoção, chama todo mundo aí pra ficar sabendo, já avisa pros coleguinhas. Tem a Cacau da... Cacau Bispo, Davi Diverso, assessor ali do nosso amigo Flávio, tá ali só registrando tudo. Boa noite, Cacau! E Dovan Araújo, o inútil mais usual desta rádio! Estou aqui, Cris! Agora quem comanda essa bagaça sou eu. Eu vou mutar o microfone a hora que eu quiser, tá entendendo? Quem manda aqui sou eu. Aí sim. Beleza, você é o chefe, né, velho? Bem lembrado. E quem vai vir mais tarde? Daqui a pouco tem Dona Cislene. Isso aí, galera. Os caras vão falar aí sobre o tal do mel. Que mel, porra é essa, mel? Sua boca tem o mel. Eu não falo, Dona Cislene, ritmo de pagode. É Idovan, quem quiser participar ao vivo, como é que faz, Idovan? Muito simples, Cris. Sejam bem-vindos. Cris, Luciana, vocês estão de volta à terceira temporada, não é isso? É a terceira ou a quarta já? Pai, não sei não. É a quarta, eu acho que vai... Vamos é a primeira de 2017. É a primeira de 2017. Vamos simplificar, Idovan. Eu sou péssimo. Cara, eu esqueço o aniversário dos meus pais, velho. Tá brincando. Sério, velho. Todo ano é um problema. Caso vamos lá, vamos lá. A primeira coisa a se fazer é você curtir a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/Rádio Federal. Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui. E claro, você pode participar conosco via e-mail, contato@radiofederal.com.br, twittar a gente no @radio_federal. Nós estamos também no Skype. Procura lá, Rádio Federal, tudo juntinho, não tem erro. E claro, o nosso WhatsApp exclusivo, 61 Brasília, 98554-1163, 98554-1163. Você pode mandar nude, você pode xingar o Cristiano, manda pra cá, não tem problema também. E claro, siga a gente no Instagram e não deixe de baixar o nosso aplicativo, que por lá, inclusive, você tem todas as ferramentas pra participar conosco aqui. Vamos lá! E não esqueça aí, cara, de todos os perfis na Rota do Rock, não, Dona Lu? Isso mesmo, facebook.com/canal Na Rota do Rock, site narotadorock.com ou .com.br, depende do seu nacionalismo, a gente registrou os dois. Ui. E vai também. É, a gente tá agora no Instagram e a gente tá cheio de stories lá pra você. Vai lá, segue a gente segue de volta, né, Cris? Com certeza, vamos trocar likes. Vamos trocar likes. Vamos de música, Dovan? Vamos começar então? Com Beatles. Fechou. Estamos de volta! Vocês ouviram The Beatles com Twist and Shout, The Who com Who Are You. Inclusive a Luciana tem uma surpresa pra quem não sabe ainda. E Mas a gente não podia deixar de tocar David Bowie e Lazarus, que fez um ano que o David Bowie se foi. Ah. Uma perda inestimável. Oh, já? Caramba. Já tem um ano. Corre, cara. Né? Como corre? Felizmente perdemos um grande cara. Tem bloco de Dona Lu agora, né, meu amigo? Dona Lu. Peraí, mas você me chamou de quê? Idovan, foi mal, velho. Foi mal. Dona Idovan. Vamos lá, então. E o Na Rota do Rock Produções orgulhosamente apresenta A Nota do Rock, o quadro de notícias sobre o universo do rock e só sobre rock. A gente promete. É isso aí, galera. Esse bloco que a gente começou no ano passado e já tinha essa música homenageando a Dona Cisley. Olha que coincidência. Então é isso aí, vamos lá. O seu quadro de notícias aqui do Na Rota do Rock. Vamos começar. Imagine Dragons lança mais um single e talvez emplaque mais uma trilha sonora. A banda americana de Las Vegas, e certamente uma das mais queridas em Hollywood, lançou o novo single Believer. E a gente já abriu a banca de apostas para saber em qual filme ou seriado ela estará. O vocalista Dan Reynolds comentou: "O último ano foi o mais centrado e positivo da minha vida. Essa canção explica toda a dor emocional que enfrentei nos últimos anos e me ajudou a vir para esse espaço mental mais saudável, porque a adversidade é verdadeiramente o que pode ajudar você a acreditar em você mesmo." Oh, e é com essa mensagem motivacional que a gente inicia o presente quadro, deixando também a começou dica pra você. Começou com coaching, tá vendo? Life coaching aqui na roda. Deixando também a dica pra você conferir o novo sucesso nas principais plataformas de streaming. Só cuidado que a música gruda na cabeça. E falando em inspiracional, Depeche Mode libera single e lançamento do novo álbum é previsto para março. A banda britânica responsável por influenciar diversos nomes do rock e do pop mundial liberou, finalmente, após 4 anos sem canções inéditas, o primeiro single, Where's the Revolution, do seu 14º álbum, que tá aqui na nossa playlist, né? Tá na playlist de hoje. É isso aí. É, o álbum, o 14º álbum é intitulado Spirit e o lançamento é previsto para o dia 17 de março, anota aí na sua agenda. O vocalista Dave Gahan revelou que muitos temas do novo álbum foram inspirados em David Bowie, que a gente acabou de falar aqui. E o single liberado na última sexta-feira fala de uma sociedade que se tornou complacente aos horrores cotidianos. O novo álbum é fruto de uma parceria inédita com o produtor James Ford, que também é produtor do Florence and the Machine e Arctic Monkeys, e já recebeu excelentes críticas dos sortudos que já puderam conferir a obra na sua integralidade, sendo já considerado, olha só, o álbum da banda com mais energia em anos. Uhul. Após o lançamento, a banda sai em turnê com a Global Spirit Tour, já com datas fechadas na Europa e previsão de passagem pela América do Sul, ainda sem datas ou locais confirmados. Fica aí a nossa torcida, hashtag Come to Brazil. Então vamos lá, e pra você que já rezou bastante, o The Who pela primeira vez tocará no Brasil. É isso aí, o The Who teve a sua vinda confirmada nessa sexta, dia 3, pra realizar não um, mas 3 shows. Fala se isso não é obra da Santíssima Trindade. Oh. Então pra você... Oremos. Pra você ateu e cético que acha que assim como em 2007 os shows podem ser cancelados antes mesmo da venda dos ingressos, a gente confirma que ainda nenhum local ou data foram anunciados. Mas por favor, não mande energias negativas. O fato é que o empresário tá animadaço, revelou que a sua mulher é argentina e portanto ele sabe que lá há um grande público. E se tudo der errado com as datas no Brasil, a gente já pode ao menos ver um show com o nosso trozermanito. E pra finalizar, surra de Beatles. O Beatles, agora vamos lá, com Beatles, foi lançado recentemente o novo documentário 8 Days a Week, que chegou nos cinemas brasileiros. Imagine só que existem cenas inéditas dos Beatles, mesmo após 46 anos do término da banda. Imagina isso! Pois é, elas estão no documentário sobre as turnês na década de 60, que já percorreu vários países e finalmente chegou ao Brasil. Só que infelizmente a exibição foi curtíssima, ela começou na quinta-feira dia 2 e terminou ontem dia 5. Mas fica tranquilo que a Universal Music vai lançar um DVD na versão simples e deluxe duplo. E a primeira música que a gente tocou dos Beatles é a trilha sonora desse filme. Uau, aí, tá vendo? Só aqui no Na Rota do Rock. Bom, assim como aqui, a pesquisa material foi intensa. Diferente daqui, a produção foi milionária. O diretor Ron Howard, ganhador do Oscar por Uma Mente Brilhante, investiu pesado em tecnologia para restauração das imagens e a qualidade é de um vídeo gravado ontem mesmo. Além disso, o trabalho jornalístico revela ainda a conturbada vida na estrada, motivo pelo qual a banda decidiu parar de fazer shows. Vale a pena guardar a grana, pois a versão mais cara dos DVDs trará mais 100 minutos de material e uma embalagem de colecionador acompanhada ainda de um livreto com fotos raras. E tem mais filme vindo aí. A Yoko Ono está produzindo um filme sobre o seu relacionamento com John Lennon. Independente do seu amor ou ódio por essa mulher, esse filme merece ser visto em especial pela proposta e pelo time por trás deles. Com roteiro escrito por Anthony McCartney, de A Teoria de Tudo, e produção assinada por Michael De Luca, de A Rede Social, e Josh Bradman, da Immersive Pictures, o longa, ainda sem título, explora o complexo relacionamento de Yoko e John e promete inspirar a juventude ativista. Então separe a pipoca, pois a próxima vez que você ouvir sobre esses documentários já será numa bela análise no nosso novo quadro Desligue os Celulares, que estreia ainda hoje aqui no Na Rota do Rock. Eu só espero que o Redman não seja o John Lennon, que eu acho que eu tô perdendo esse indivíduo. Eu espero que a trilha sonora não seja da Yoko Ono. É, já pensou, é trilha sonora da Yoko Ono e o Redman fazendo o John Lennon. É isso aí, esse foi o nosso quadro. Longe do filme. A nota do rock. Gostou aí, Navan? O programinha tá redondo, vamos lá, vamos ver. Quero ver até o final. Vamos ver. Agora vamos conversar aqui com o Flávio, né, Dona Lu? Exatamente. Flávio cheio de novidades, querendo inspirar você a tocar um instrumento. E ele tem boas notícias aí pra você que nunca tocou nada, não, meu amigo Flávio? Bom, a gente inaugurou uma escola de música diferente aqui em Brasília, chama Musiflex, é uma escola totalmente inovadora, né? Os alunos podem frequentar, foi inspirada numa academia. Se você me permitir, eu vou falar aqui um pouquinho da história. Como eu já foi. Ia te perguntar. Sim, claro. eu estava fazendo uma avaliação física numa academia de ginástica e de repente deu um estalo, eu vi que aquilo podia ser implementado numa escola de música e achei muito, assim, fiquei tão empolgado com a ideia lá na hora que eu abandonei a... Continuo gordinho aqui. Você não fez inscrição na academia? Não, não fiz. Eu tava lá na fila para fazer... No momento eureka. Não, exatamente. Tive essa ideia de... Tem que implementar. Tava lá na fila para fazer a avaliação física, que eles pedem, essa academia pede isso antes de começar, né? Uhum. Foi uma academia lá no Jardim Botânico. Então, saí de lá assim, só sei que no final da semana, isso acho que foi numa terça-feira, eu já tinha nome, registrado marca, feito tudo. E... Isso é que eu chamo de brainstorm. E a diferença de quem tem uma grande ideia é executar, né? Tá vendo aí? Se ele só tivesse tido a ideia, a gente não teria isso hoje ainda. Pois é, demorou um pouco pra executar, mas na verdade, porque a ideia foi em julho de 2013 e a gente só abriu em julho de 2015. Mas, assim, tive que aguardar, porque o Brasil está ainda numa crise, né? Então a gente teve que arriscar. Mas chegou num ponto que eu não podia esperar mais, porque as ideias estão no ar e alguém poderia pegar. É verdade. Né? É verdade. Então, foi toda inspirada em academia de ginástica, né? Mas trazendo tudo para a música. Pesquisei bastante se tinha alguma coisa. Aí fui pesquisar as academias de ginástica para trazer tudo. Então, resumidamente, o aluno pode fazer aula de todos os instrumentos, em qualquer horário, quantas vezes por semana quiser. Pode frequentar uma de nossas duas unidades, que agora a gente abriu também em julho de 2016, abriu uma unidade aqui em Águas Claras. E já tem uma unidade na Asa Norte. Na Asa Norte. Fica onde? Na 708/9 Norte. Olha aí, galera. Então, assim, o cara trabalha na Asa Norte e mora aqui em Águas Claras. Ele pode ir em qualquer uma das duas ao mesmo tempo. Isso acontece demais. Muita gente está lá na Asa Norte, trabalha, faz aula por lá. No final de semana, como ele não tem trabalho, ele faz aqui em Águas Claras. Maravilhoso. Então, é totalmente livre. Só tem uma regra, que é assistir as aulas, pegar o início das aulas, que são de hora em hora. Então ele não pode chegar lá às 8h30 para ter uma aula. Ele teria que chegar às 8h. Tem uma tolerância de 15 minutos. Então ele pode entrar sempre 8, 9, 10 e assim por diante, né? Então... cara que quer, tem aluno que está de férias, entra às 8 e sai às 20, que é o horário de funcionamento. Pode ficar o dia todo. O dia todo. Tem que levar água e toalhinha? Não. A gente costuma a garrafinha de água para quem faz canto é a única coisa que os alunos têm que trazer, são pequenos materiais assim, individuais, né? Não precisa levar o instrumento. Isso é importante. Mas ele leva, por exemplo, para o canto, leva uma garrafinha de água, para a guitarra leva palheta e cabo, né? Então, são pequenas coisas que que o aluno tem que levar. O legal é isso, né? Então você não precisa levar instrumento, né? Não precisa. O cara chega lá e... Não precisa. E a gente também, inspirado em academias, a gente botou equipamentos de ponta, então o aluno assim... E uma coisa que acontece que é muito legal, que é, como o preço é bem acessível, a gente tem alunos desde um juiz, advogado, médico, mas tem a empregada da OMEP, o motorista de ônibus. Isso foi uma realização pessoal muito legal, assim. E quais são os valores das mensalidades? A partir de 89 vai até 109, o plano mais caro. Quais são os instrumentos mais requisitados? Bom, a gente oferece 6 cursos, né? Canto, aí baixo, bateria, guitarra, teclado, violão. De modo geral, todos são muito frequentados. Tem uns assim que a gente percebe em alguns horários, como violão e canto. Tem hora que dispara, a sala está lotada. Mas, normalmente, como tem essa flexibilidade toda, ele pode fazer qualquer um dos cursos, assim, acaba que o cara veio para fazer violão, fica sabendo como funciona a escola e aí experimenta de tudo, né? Sobre os instrumentos, eu tenho só uma pergunta. Tem alguma provisão para aula de beatboxing? Pois é, na verdade, falando sério, eu acho legal isso é porque exatamente quem está um pouco, quem quer entrar no mundo da música, mas não tem muita noção de como funciona cada instrumento, tem a oportunidade de experimentar todos. Eu acho isso bem legal também, porque vai muito daquela coisa de a criança se interessa por bateria, a mãe compra bateria, a mãe detestou a bateria, ele detestou a bateria, aí vai para guitarra, então eu acho que é uma grande oportunidade para isso. Realmente é uma grande oportunidade e as pessoas, elas... Quando elas ficam sabendo dessa coisa lá, os pais já falam. Só tem um outro detalhe aí, que a gente só pega a partir dos 12 anos de idade, né? A gente vai abrir sim uma Musiflex Kid, a primeira deve ser aqui em Águas Claras, que barato. O perfil da cidade, né, do bairro, é de ter muita criança. E crianças precisando de atividade, né? Sim. Fazer alguma coisa diferente. E a ideia é colocar a partir, né, entre 7 e 11 anos para a criançada aí. Pô, uma ideia muito legal, cara. E como é que, voltando às mensalidades, a pessoa está na dúvida qual que é o plano que se adequa melhor, como é que ela pode escolher? Isso, a partir desse ano a gente colocou 3 planos, eles têm nome. O primeiro é o Flex. O plano Flex, ele não tem fidelidade, o aluno pode cancelar a qualquer momento, basta avisar 30 dias antes, né, do próximo vencimento, e aí... tem o plano rock, o plano pop antes, que é um plano intermediário, o aluno paga R$99 por mês. Eu falei do outro preço, não. É o Flex, o 109 Flex, e a matrícula 109, sem fidelidade. Sem fidelidade. O plano pop, ele tem fidelidade de 6 meses, é um plano anual também, mas os 6 primeiros meses tem que ter fidelidade. Aí a matrícula é metade do preço, R$54,50, e a mensalidade R$99. Um dos nossos ouvintes aqui, o Neilton, disse o seguinte: porra, fala pra esse cara aí que esse lance de academia de música é muito sensacional. Muito sensacional. E é porque ele ainda não ouviu o plano rock. O plano rock aqui, ele tem fidelidade de 12 meses e não tem matrícula, 100% de desconto na matrícula, e a mensalidade R$89. Olha aí. Então é um valor bem acessível pra todo mundo, né? Com esse tanto de coisa que a gente oferece aí. E obrigado aí, como é que é o nome dele? O Neilton. Obrigado, Neilton. Apesar de... desculpa, Cristian, interromper. Apesar do pouco tempo, já formou alguma banda ou alguma celebridade? Olha, assim, a gente tem vários eventos lá. E como a escola toda era nova, eu já tenho uma experiência com escola de música há muitos anos, mas essa era totalmente nova. Então, o primeiro evento que a gente fez foi um festival de canto com... tipo esses que estão acontecendo aí, The Voice, né? Olha. Então a gente fez uma premiação legal, e a qualidade, o nível dos alunos, e que foi uma surpresa. Eu achei que a gente ia ter alunos iniciantes, e a gente tem uma grande, talvez 50% são alunos top já. Olha, né? Principalmente alunos de canto, né? Que quiseram aprender violão, teclado. Depois nós fizemos um outro evento, que foi um festival da escola, que foi no meio da rua. O Detran fechou o estacionamento, a gente botou um palco, chamamos food trucks e Tom Levetes maravilhoso. Ô, Luciano, vamos lá aprender, Luciana. Vamos. A gente montou uma banda. É isso aí. Eu tô cantando aqueles aplicativozinhos já, sabe? Eu entro com beatbox, já falei. O Daniel já tá com beatbox. O Daniel do beatbox. Você vai fazer o quê? Guitarra ou bateria? Eu tenho vontade de fazer canto. Canto? Continuar. Bora, então, eu mesmo, parei quando canta. Era criança por causa do vestibular e nunca voltei. A gente bota Cacau na banda também. Vamos, Cacau. Vai fazer o quê? Canto também, é Cacau. Nós temos nosso amigo Idovan, que tem uma banda aqui, né, velho? Pois é, eu tô precisando, mudar um pouquinho a tua guitarra, mas eu tô precisando aprender a tocar um pandeirozinho, né? Não, pandeiro. Vamos mudar de assunto, então. Poxa, muito legal isso, gente. Se você tem uma desculpa, mas você tem a vontade, agora você não tem mais a desculpa. Né? É isso mesmo. Qual o telefone pra gente poder. Os seus canais, Facebook, Instagram. Olha, os telefones eu não sei todos de cor, mas então pra não ser, né? Não dá o... mas, a Cacau tá buscando ali. Dá o tempo da Cacau achar. Então tá. Mas por enquanto, musiflex.com.br ou musiflex.net cai no mesmo lugar. Musiflex.com.br, musiflex.net. Isso. E tem no Facebook também, né? Facebook/musiflex. E a pergunta que eu fiz. Que eu disse que eu ia voltar a fazê-la no início do programa. Podemos ter esperança nos roqueiros da cidade? Ou você acha que a galera do sertanejo tá... Ah, é? Como é que tá aí, né? Quem tá ganhando mais? Tem muita gente do pop rock. Assim, o pessoal de metal não apareceu por que lá ainda, isso, não. Que isso, gente? Pelo amor de Deus! O metaleiro estuda em casa no escuro, sozinho. É. Por isso. Mas tem muita gente que gosta de pop rock, surf music, né? Então, assim... Mas tem muito sertanejo, não posso negar. Você de violão, viola tem lá assim, também? Não. Só o violão. Só violão. Se a pessoa quiser viola aí, já tem que ir. Viu, gente? Ninguém, não é útil pra ninguém que tá ouvindo esse programa. Não sei quem perguntei isso. Mas o sertanejo, porque tem muitas duplas que querem, né, fazer aula de canto pra dar uma melhorada na parceria da dupla. Mas se for lá um metaleiro querendo, sei lá, aprimorar o seu gutural, rola? Não temos nenhum preconceito com nenhum aí, estilo. Gente! O rock é muito bem-vindo. Até porque a história de todo mundo acho que passa pelo rock, né? Passa, é verdade. Verdade, sim, verdade. Sem dúvida. E a gente tem o telefone aí? Cacau aqui pegou o telefone para nós. Então, vou começar aqui pela unidade de Águas Claras. 3973-0501. 3973-0501. Águas Claras. Isso. E Asa Norte, 3033-5563. 3033... Nossa, trava-língua isso. 3033-55... 63. Se o cara erra um número, ele pega uma pizza. Deixa um tigre triste se ele erra. E a fanpage é Musiflex. Musiflex no Facebook. No Facebook. Inclusive lá a pessoa pode ver também um pouco da estrutura. Naquela. Vocês tiveram recentemente uma reportagem, né, do G1 mostrando a estrutura. Ali é de qual unidade? Foi na Asa Norte. Na Asa Norte, a entrevista foi feita lá. Eu achei interessantíssimo. As salas têm vidros, né? Separando os ambientes e vocês escrevem nos vidros, né? Isso. Nossa, isso é incrível, muito bacana. Disruptivo, né? Acho massa. É bem legal mesmo e né, fácil limpeza, né? E o isolamento de uma sala para outra é muito bom, apesar de alguns arquitetos dizerem que não. Ao contrário. Né? Então, o vidro aqui no estúdio mesmo, né, é usado. Se o Idovan deixar, eu posso riscar o vidro também. Não. Morro de vontade. A gente pode começar a riscar na testa do Idovan. Olha como tá bonito, brilhando. Tá brilhando. Eu tô levando ainda, porque eu tenho que sair da sala. Mas muito bacana mesmo. Parabenizo essa iniciativa. Muita gente, quando a gente divulgou, veio dar feedback falando que caramba, eu não sabia disso, preciso conhecer e tal. E eu agora recebemos muitas mensagens. Mas a gente vai sortear. Como é que é essa história do sorteio? Hoje a gente vai bolar aqui, a gente vai passar a semana divulgando a Musiflex aí. Semana que vem no próximo programa a gente vai sortear uma bolsa de quantos meses? São 2 meses. 2 meses. 2 meses. Você já ganhei. Lembrando que o Ivan não pode participar, pandeiro, né? Pandeiro. Eu tô querendo, né, fazer aqui agora uma bolsa de uma semana para vocês experimentarem aqui, o pessoal da rádio, né? São três? Então já tá, a partir de agora, os três ou quatro também. Beatbox tem lá. Eu vou aguardar pela aula de beatbox. Então são três. Maravilha, então vamos ver se a gente leva jeito pra música, né, Luciana? E a gente vai filmar tudinho e postar nos nossos canais. Nos nossos canais. É isso. Pô, você aí na guitarra, caramba, você no vocal e eu no pandeiro, vai dar uma banda bacana. Meu, olha, não tem pandeiro, mas tem. Não tem pandeiro, graças. Mas tem bateria, e na sala a gente usa um aparelho lá, uma percussão digital que tem som de pandeiro e dá pra você usar. Só não pode ficar parecido com uma certa banda que fez uma versão samba de Sunday Bloody Sunday. Né? Não, mas não, pelo amor de Deus. Não, vamos isolar. Cadê? Não tem madeira mais aqui. Aí, valeu, obrigado. Não, e a gente vai filmar e vai trazer essas informações para vocês lá no narotadorock.com.br e o facebook.com. Vocês vão ver o tanto que nós somos... Tanto que a gente pode melhorar. É. A gente tem potencial. E agora vamos de... Vamos de música, Dovan? Vamos lá? Bora. Daqui a pouco... Estamos de volta. Vocês ouviram Depeche Mode com Where's the Revolution, 19 Nails com The Idea of You. Porra, tô precisando fazer um curso de inglês. E Kings of Leon com Find Me. Mas o importante mesmo é que agora a gente vai falar português aqui. É, falar português. Tem uma vinhetinha aí... Quem chegou aqui? Quem será que é? Dona Cislene também, né? Caraca! Tá ligado aqui? A gente vai fazer uma live. Tá ligado. Como é que foi? Pô, alguém apertou aí, tá ligado não? Tá não, aí, aperta de novo. Aqui, tá ligado? Alô, Marciano. Tá ligado? Tá ligado. Não. Tá ligado não. Quem fala? Ixi, então tá com o Omar. Vai lá, de novo, gente. Aperta, vai falando. Ei. Levanta as mãos agora. Deu. É isso aí, Dona Cislene tá aqui. Eles estão muito acostumados com o estúdio e agora eles estão aqui mexendo no nosso também, equalizando tudo. Os caras são de casa já, Luciana. Trouxemos com dados também. Pois é, apresente os convidados. Introduza-os. Nosso grande produtor da vida aí, Ricardo Ponte. Bate palma em casa! Renomado produtor brasiliense, ganhador do Grammy com Scalene. Moral! É ele, gente! Aí sim! Moral! Então, trouxemos também, ó, a Titi. Que é o Atiê, né? Atiê, que é o cara que tá com a gente na estrada aí. Nosso técnico de engenheiro de som, né, Tietchan? Fala. Nossa, engenheiro de som, né? Quem pode, pode. Você né? Tem graduação pra ser engenheiro? Tem algumas cursos. E trouxemos também aqui o Mazinho, né? Oi, parceiro! Fala pra galera aí, Mazinho! Mazinho é um grande amigo nosso que adora brincar. Vamos ver se ele gosta dessas brincadeiras. E lembrando que hoje a gente estreia um quadro com vocês, mas é só no próximo bloco. A galera que tá aí vai saber curiosidades sobre Dona Cislene também, como é que seria um backstage da Dona Cislene. Mas antes disso... Mas antes disso, Cris, tem a sua estreia. Tem a nossa estreia. Vai lá. Solta aí, Dovan. Desliguem os celulares. O seu quadro de cinema, cultura e atitude. Ah, que lindo. Que vinheta bonita, Dovan. Que lindinho. Quem será que fez, hein, mano? Eu não sei. Deve ter sido uma seguradora daquela de... cinema, pois né? Pois é, nosso bloco Desliga os Celulares, hoje tem algumas dicas. Primeiro de cinema, eu vou indicar pra vocês o filme A Qualquer Custo, com Chris Pine, o Ben Foster e o Jeff Bridges, que tá concorrendo ao Oscar. Um filme muito legal sobre uns irmãos que assaltam bancos. Filme... Muito útil isso. Muito útil. Eu mesmo queria ter essa habilidade, assim, né? Mas eu, infelizmente... Fica a dica aí pra galera. O filme é bem bacana, o Jeff Bridges está sensacional, pena que ele não vai ganhar o Oscar, mas ele merecia. Que isso, Cris, como é que você sabe? Você tem spoiler do Oscar? Não tem spoiler do Oscar, mas a gente sabe Como funciona, né? Então... Hashtag Cris na premiação. A outra dica é o chamado 3. O filme é bom? Não, o filme não é bom, mas ele é divertido. Por que, que ele é uma dica? Porque ele é Ah, tá. É porque ele é divertido e o final é bem legal. Não conta não, Cris. Não vou, não. Sem spoiler. Sem spoiler, sem tá. spoiler. Então, inclusive, ele tá sendo divulgado errado, né? Porque ele tá sendo divulgado como chamado 3. Ele não é uma continuação. Ele é um remake. Ué? Eles deram um reboot, fizeram a história e tal. Tem umas coisas que convencem e tal. Então, eu acho que... tem tudo é pra... tipo o Meu Primeiro Amor 2, assim, não tem nada a ver o nome. Faz sentido essa sua comparação. A outra dica é o The Walking Dead, que volta no domingo, dia 12. O Rick prometendo aí matar o desgraçado do Negan. Boa, Rick! Boa, Rick! Acaba com isso! Vamos ver se agora rola, porque eu tô cansado dessa versão frouxa do Rick. E o outro é uma é uma série que estreou na Netflix chamada Santa Clarita Diet. Eu ia falar sobre isso, porque assim é, mas é o zumbi do The Walking Dead é zumbi macho. Esse não, ele é meio esse é com aquela menina que fez o ET. É a Drew Barrymore. Isso. Ela, um belo dia, ela tá atendendo os clientes e tal, que ela é uma corretora de imóveis, e ela vomita a vida. Gente, não assiste suja. Na hora do almoço. Que não assiste na hora do almoço. Isso. Ela suja tudo. E aí ela falece e se transforma num zumbi, só que um zumbi consciente. Algumas pessoas fazem uma comparação com a Zombie, que é uma outra série, que tal, que é baseada em quadrinhos, só que esse é a vibe diferente, ela é mais comédia mais e leve, tal. Né? É mais leve. Desculpa, repete o nome da série. Santa Clarita Diet. Estreou semana passada no Netflix. É mesmo? Não, as cenas de canibalismo são bem legais, realmente não tem leveza nessa parte, não. Fechado. E olha que é diet, hein? O zumbi meio diet. Então, beleza. Se você for ao cinema, dê prioridade para qualquer custo. Se você tiver afim só de se divertir, tipo assim, não tiver querendo pensar, chamado 3, Santa Clarita Diet na sua TV e domingo que vem tem The Walking Dead. Essas são as dicas da semana. Maravilha. Então voltamos! Todo mundo brinca com essa parada, vai, incrível! É louco, uma delícia! Uma delícia de se brincar! Isso é realmente pra vocês ficarem estressados. A gente apô nas exigências. Teve um programa que a gente fez os peitinhos na Madonna com esse negócio aí. Lembra que a gente tá ao vivo também no Facebook, né, Idovan? Exatamente. Onde todo mundo vai poder ver os peitinhos aqui do pessoal, né? O Bruno tá com a cabeça bem na frente desse senhor aqui. Tá pegando ali também, beleza. Meus amigos, vocês querem começar pela parte polêmica do negócio ou a parte polêmica do negócio vocês não querem contar? Que porra é essa de mel? Ih, não pode. Mel. Vou emboscar, galera. Eu tenho mel. Foi bem emboscado esse convite. Emboscado. Ele trancou a porta, né? Chegou um momento aqui, então. Eita. Não pode falar. Calma aí. O nome do disco é Meu Eterno Labrador. Não, esse foi um dos chutes, né? Mel pau te ama. Pai, pai. Pai. Mel pai. Pai te ama. Mel pai, censurado. Mel pai. É coisa de Jesus, né? Pai é de todos, né? É gospel, né? Não, ó, infelizmente a gente não pode soltar ainda. Mas já sai. Porque senão a nossa assessora de imprensa come nossos... não pode, então. Mas, cara, tá ficando bem massa, viu? Mas a gente pode fazer um bolão de repente? Vamos fazer um bolão. Vamos fazer um bolão. Eu vamos já fiz um bolão no Twitter. Quem acertar ganha o disco e um beijo dessa criança, pau. Oh. Você sabia disso? Gatas! Vamos acertar esse negócio aí, galera. Calma aí. Não, e é legal que o Paulo, ele recebia um bullying direto, sempre comparado ao Safadão, né? Ele cortou o cabelo pra... Agora virou... Nossa, Bruno Mars. Bruno Mars ou o estupiniquinho lá da Bolívia? Cara, é porque eu tenho uma foto, é que agora eu tava na fazenda, sacou? No meio do mato, eu tirei uma foto e mandei pro meu pai. Caraca, meu irmão, tá trabalhando na quadrilha na Bolívia, moleque? Tô suado lá no meio do mato, foi foda. Poxa, gente, então vamos lá, vamos movimentar esse bolão. Alguém já acertou? Só pra gente saber, alguém já acertou? Não. Teve uma pessoa que acertou. Porque ela sabia. Não. Ah, não sei, sabia, né? Eu falei que não era, mas Claro. Antes da gente decidir isso, a gente fez um ensaio aberto com vários fãs mostrando as músicas novas pra gente ter um feedback mesmo. E aí o Paulo autografou as baquinhas e pôs o nome do disco. Mas poucas pessoas sabem, elas estão guardando o segredo direitinho. É. Não, e eu só fui descobrir isso no final, já tinha umas 40 pessoas lá, na hora que eu assinei a última. Você que é o nome do CD? Eu falei, cara. Eita. Não, isso aqui é o meu sobrenome novo. Caralho, e a gente tem acompanhado no Instagram, vocês tomam o maior cuidado do mundo pra não deixar vazar o nome, né? Não pode vazar. Nem nome, nem música, nem nada. É. Mas a gente tá dando uns spoilers, né? Vocês estão dando trechinhos. Mas a gente sempre pede autorização pro Ricardo. Ricardo, essa parte, acha que dá pra divulgar. Eu não tenho nada a ver com isso. Então o que já soltou é tudo, Ricardo. Não. Tudo é, conta dele. Tudo culpa dele. Ricardo, e como é que tá sendo o desafio disso? Sim, o disco. Caralho, o desafio! Como é que trabalha com os animais? É um desafio mesmo, né? Mas nem é um desafio, porque a gente já trabalhou. É a quarta vez que a gente trabalha junto. Então já. O Simões entrou. Ô, Gil! Beijo! Fala bonito que. Então, é a quarta vez que a gente fez o primeiro disco, que foi dividido em dois, né? É verdade. A gente gravou quatro músicas, eu acho, antes, depois teve mais umas seis. Isso. Pra somar o disco, então já foi dois encontros e depois a gente teve um terceiro encontro, que foi o single. E agora é o quarto encontro. Então a gente tá muito. Mas é notório o salto entre o primeiro disco e os outros dois singles. A evolução da banda, Multipersona trabalhou com a gente também. Eu só mixei, né? Eu não gravei. É ainda teve isso, né? Ainda teve esse trabalho. É porque o salto é notório, assim. Que bom. Você, quem acompanha o trabalho do Dona Cislene, assim, o disco é uma coisa, os dois singles já são totalmente diferentes. Legal, que bom, né? Tem que ter essa evolução. Acho que na vida da banda existem duas partes, assim. A banda antes do Ricardo e depois do Ricardo. não, é sério. O Ricardo faz milagre, gente. É sério mesmo, cara. Ele colocou a gente pra funcionar, assim. A gente já tinha as músicas, mas tudo meio mal formulado, assim, era meio coisa de moleque na época, era muito novo. E, pô, o Ricardo sempre tomou na massa e ajudou, meio que orientou, sacou? E a partir daí é o que vocês conhecem de Dona Cislene. Antes disso nada existia praticamente. A gente apagou várias coisas. Pra não fazer aparecer mesmo. A gente viu que vocês trabalham com um quadro ali, todo organizadinho, bonitinho. Essa é coisa dele. Pois é, eu queria parabenizar, achei lindo isso. Não, mas ó, o quadro é meu, o quadro é do Bruno. O quadro é do Bruno, mas eu pedi pra ele levar pra lá. E aí, só pro pessoal que não. Vai que algum fã de Dona Cislene não tá acompanhando no Instagram, que seria um sacrilégio, mas vamos dizer que a pessoa não sabe. Como é que tá sendo a evolução? Vocês estão marcando ali todos os instrumentos? Como é que é a sua organização? A gente termina de gravar a música e vai marcando lá. Por música e instrumento. É, na verdade. Então, a gente tem uma coluna que são os instrumentos e as outras são as músicas. E a gente vai. Hoje a gente gravou o quê? Voz de. Ah, não pode. Quase! Hoje a gente. Hoje a gente gravou dois. Baixo de duas músicas e a voz de um. Então a gente já foi lá, marcou. Tá quase acabando, tá quase tudo preenchido ali. Uma situação engraçada sobre esse quadro. É que o baixo ficou pro último, né? E aí a gente marcou tudo, assim, tal. Aí o Gui foi, postou uma foto e o moleque comentou: porra, Piauí. Não era culpa dele, ele falou: cara, não é uma corrida quem grava. E ele ficou, inclusive, no estúdio, né? Agora? Deve estar lá sozinho. Não, a gente gravou de manhã com ele. Ah, menos mal. Achei que ele tinha ficado de caixinha. Ele não conseguiu chegar. Ele ficou no trânsito. Ah, não. Vamos lá. Será que ele tá escutando a gente? Beijo, Dronce. Olha, Dronce, é nóis. Dronce é o apelido do Dronce. Pra quem não sabe. Mas a gente ficou sabendo também que tem uns instrumentos diferentes aí que vocês estão tocando. Isso pode soltar, né? Digerido. Que chique. Vai ser maravilhoso isso. Tô brincando, tem um ukulele, né, Rick? Tem. Eu fiquei de cara com isso aí. Ainda vai testar mais algumas coisas. Eu estou curioso com esse tal de ukulele, porque é um dos instrumentos mais chatos do mundo. Mas quem consegue fazer, fica legal. O Ed Vedder não curtiu. Ele mandou um recado aqui agora, falando que é seu comentário. Quem? O Ed Vedder. Edinho. Aquele disco do Ed Vedder só no ukulele é uma das coisas mais chatas que eu já fiz na minha vida. Eu acho que ele não vai ser seu amigo, mano. Não, mas ficou legal, assim, tipo, a gente já tinha gravado a música toda, né? E aí o Ricardo falou, cara, ia ficar bem legal se colocasse um ukulele aqui, ia dar uma personalidade pra música, cabia, entendeu? Não era uma coisa que a gente ia forçar a barra pra entrar. E ficou muito bom, cara, ficou bem legal mesmo, me surpreendi. Ele não vai ficar tão assim, conseguiu colocar ele no morro, assim. Olha só. Eu até na hora que o Ricardo falou, eu já... Vamos, não, vamos fazer, né? Ele quando falou... eu cheguei no estúdio com o Plelê, o Guigui me olhou. Que é esse brinquedo aí? Dona Silene para crianças, tá ligado? Meu amigo Devão, vamos de reclames do, da Rádio Federal? Rádio é Federal. Estamos de volta, galera. No bloco anterior, vocês ouviram duas músicas do novo álbum do Biquíni Cavadão, Um Rio Sempre Beija o Mar, Solto pelo Ar, e a nova do Nando Reis, Infinito 8. E tá dando, tá reverberando essa porra aqui, Dava. Caralho, velho. Foi mal. Eu achei que tava reverberando o álbum. Eu falei, nossa, que sucesso. Saiu um dia desses. Luciana, vamos saltar a vinheta? Vamos soltar a vinheta, que hoje a gente estreia aqui com Dona Cislene um quadro novo em folha. E atenção para as exigências. 108 toalhas negras. Esse quadro foi uma ideia da Luciana, baseado nesse pedido, dessa exigência sensacional do Axl Rose. Pra que diabos o Axl Rose precisa de 108 toalhas negras? Então a gente pensou, cara, se o Axl tem um desejo tão sagaz assim, a Dona Cislene deve ter também, né? Também. Com certeza. Muito. Aí os meninos mandaram aqui cinco desejos. Se a gente fosse fazer um festival hoje, né? Quais seriam as exigências deles? Então vamos lá, atenção para as exigências. 1. Um estúdio com todos os nossos equipamentos e uma TV mostrando a galera antes do show. Isso seria foda para aquecer pro show. Cara, porque uma vez a gente conversou, ia ser muito massa se a gente pudesse entrar no show e desse uma aquecida antes, tipo num camarim, sacou? Tem um estúdio no camarim. O Metallica fez isso. Mas o Metallica não tem a televisão vendo o público. Tem? Eles têm? Tem. Pô, roubaram minha ideia. Eita, Red Flag! Sacanagem! Não, mas deve ser muito fera. Os Dovali. Aí Dovali. A licença poética dele. Eu acho que o Kiss também tem uma parada dessa também. Vocês vão ter que botar alguma coisa diferente. Mas nenhuma banda do Brasil tem. Pronto. Vai ser a primeira do Brasil. Fechou. Segunda exigência. Um chafariz de catuaba. Um chafariz de catuaba e cervejas artesanais feitas na cidade do show. Típicas do lugar. Rapaz! Você gostaria de falar dessa cachoeira de catuaba? Caraca, moleque, vocês pensaram bem nisso. Foi rapidinho, eu tava lá me gravando. Mas só podia ligar essa cachoeira depois do show, né? Senão o Paulo não ia tocar, né? Esse cara, ele funciona mal. Só que eu tava lá em casa, eu fui ver qual que era o endereço daqui, aí do nada eu olhei assim, chafariz de catuaba. Eu falei, que porra é isso, velho? Aí os nossos negão, eu falei, cara, que ninguém tá falando desse grupo? Tem também rodízio de comida japonesa feita por japoneses. De verdade. É verdade. Mentira, não. Se o cara for cearense, não serve. Não. Nada contra cearense. Pô, foi igual quando eu fui comprar um... Acarajé uma vez, eu perguntei pra baiana, pô, baiana, tu não tem cara de baiana? Ela, não, só não sei o que. Eu falei, mostra a identidade, ela era de Minas Gerais. Aí tu não aceitou o acarajé? Eu comprei porque ela mostrou a identidade, né? Você pelo menos viu que é uma pessoa com RG. Falei, você não tem cara de baiana. Mas por que da comida japonesa com o japonês de verdade? A gente ama comida japonesa. E japonês de verdade. Não, eu acho que é porque dizem que a comida japonesa do Brasil é muito diferente da comida japonesa de lá, e a gente tem muita curiosidade de comer a comida japonesa do Japão, porque deve ser muito diferente. Vocês podem fazer uma turnê no Japão, pô. Mas é meio longe, né? Não tá conseguindo nem Amsterdã. Olha direto. Tô aí, sei lá. Gente, de repente vocês conseguem no bairro da Liberdade, não fica assim. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa, já é com japonês, é de verdade. Bom, e continuando aqui, eu vou pra mesa de ping-pong profissional, personalizada, com o logo da banda no centro. Tem que ser no centro. Mas eu vou te dizer que isso é coisa do Gui. Decorações típicas da cidade. Isso é coisa do Gui. Isso seria muito legal. Né? Imagina só. Decorações típicas da cidade. É, vocês sabem que o finado Leme, uma das exigências do Motorhead era uma máquina de ping-pong, né? Sério? Caralho, eu entendi uma maca. Também servia, de um tempo pra cá ele tava precisando. Um Jack Daniels também. E aí tem uma história do Gabriel, do Autoramas, e tem mais um cara, acho que é o Digão, que eles chegaram cedo no backstage e ficaram jogando no fliperão lá. Aí chegou o Leme, eles estão preocupados com o produtor, chegou, não mexe não, doido, isso aí é pro Leme e tal. Aí eles ficaram no cagaço, achando que o Leme ia pagar um sapo pra eles. Não, vamos jogar aí, maluco, não sei o que. E eles jogaram com o Leme? Ficaram jogando com o Leme lá no fliperão. Pô, tomar um sapo do Leme deve ser irado. Pô, você falando dessas exigências de camarim aí e tal do Leme, pô, o Motorhead tinha uma parada que eles só tocavam, tipo assim, eles pediam nessas exigências de camarim que tivessem os M&M's, eu acho que marrons, separados dos coloridos. Uau. E se eles achassem os marrons, algum marrom dentro dos coloridos, era cancelado o show, porque se a produção não era capaz nem de separar os M&M's, quem dirá cumprir com as normas do show, todas as paradas, sacou? Aí o pô, cabuloso, né? Caramba. A gente fez isso uma vez, aí a gente não tocou. Nem com o M&M. E era Juju. A gente tem também a exigência de um pizzaiolo italiano. Porque vocês amam pizzas, obviamente. Mas por que tem que ser italiano? Tem que bater no camarim, mulher? Claro que não, tem que ter comida. Isso aqui é galera. Ah, gente, é porque dizem que muita gente fala, não, vocês têm que comer pizza de verdade. Essas pizzas que tem em Brasília é pizza de verdade, não sei o quê. Quando a gente foi pra São Paulo tinha muito isso, né? Agora vocês vão comer pizza de verdade, pizza... A gente fala, pô, se é de São Paulo é de verdade, imagina da Itália, né? Então, aí a gente tem vontade de um pastelzinho de Belém lá, de Belém. Pastel do Belém. De Belém. O que vocês comeriam de Brasília? Um pastel da feira com caldo de cana? Dom Bosco? Dom Bosquinho. Um bolo de tomate. Um BFC. Não, BFC é bom. Fica quieto aqui. E no final, uma mesa de donuts, casadinhos e tic-tacs. Ih, aplica! Isso é bom! A gente conseguiu os casadinhos! Caralho, vencemos na vida! E os tic-tacs! Meu Deus! Tem tic-tac? Tic-tac a gente conseguiu pra todo mundo. Olha, obrigado. Porra, 4 Wilson. Pronto, gente. A gente só teve verba pro casadinho, pros tic-tac, mas tá aqui pra todo mundo. Quero agradecer minha mãe que comprou. Obrigado. Aí, gente, ó. O tic-tac tá bonzão, o tic-tac. Flávio, se você cansasse da Musiflex e não saísse em turnê com a banda, tinha alguma exigência que você ia fazer? Muito doido, não? Pensa aí, fala pra gente aí. Pede pizza, pizza é bom. Se você montasse uma banda hoje, Cacau, qual que seria a sua exigência absurda? Vamos lá. A Cacau chega pronto. É isso, o que importa é a música. Pede esse casadinho aqui que tá uma delícia. Mas ó, gente, vocês podem vir, tá? Quer compartilhar do backstage nosso aqui. Tem casadinho, tem tic-tac, tem dois sabores de tic-tac aí. Tá, ó, tem menta aqui. Eu fiquei curioso de fazer essa pergunta pro Atier. E hortelã. Atier, vai lá. O que você gostaria no seu camarim? Camarim só seu. Engenheiro de som, Atier. Gatorade, velho. Um Gatorade? Gatorade! Gatorade! Powerade! Powerade, place of rain! Powerade, the best one! A viagem que a gente ficou a viagem inteira falando Gatorade! Powerade! Foi um saco! Gatorfucking rain! Foram 48 horas de Gatorfucking rain! Powerade! E hoje em dia a gente imita o Mazinho. Gatorade! Ah, gente. Comida é bom demais. Então consideramos aqui estreado esse quadro. A gente tá quase uma pinacoteca, né, Cris? É muito quadro nesse muito programa. Quadro. É uma maravilha. Vocês mandaram bem. Obrigado. Vou pedir barra de ouro. Perguntaram aqui na live, cadê o álcool nesse camarim? Ah. Tá de aba! As cervejas artesanais também. Cerveja artesanal, tem o cascata de catuaba. Pode ser a vodquinha. Vodquinha? A vodquinha não pode não. Vodquinha da Titi. É. E tem uma. E tem uma galera. Jack Honey. Aí começa a entregar. E tem uma galera ligada na Rota do Rock. Tem a Jéssica Macedo, a Edivone Félix, a Drica Alves, o Henrique Soares, a Danoca, Neilton Sérgio. Bernadette Langekmer. Pô, da Nokia a gente boa pra caramba. Muito boa da Nokia. Não que os outros não sejam, mas é. A Nokia é. A Paty Oliver, a Joyce, a Luciane Cardoso e a Juliana Maria. Isso são só os que se manifestaram aqui. Fora os outros que estão ligados, os que estão na live também, né? Exatamente. É, a galera já tá perto dos 50 pessoas. Não, não, não, 25. Nem a minha raba eles vão ver. Que isso, gente, ó, avisa pros amiguinhos aí, conecta todos os seus dispositivos aqui na live. Que se chegar a 50, mostra-se a tatuagem. Se tiver a tatuagem, 50 tem Forever. Isso, 50 Forever. Se der 250 é o nome da. O nome do disco. Do disco. Eu ia falar o nome da banda. O nome da banda? Vai mudar também? Fala o nome da banda! Mas, gente, voltando só um pouquinho, pegando o gancho, vocês já tiveram algum problema em viagem que vocês precisaram fazer alguma exigência estranha pra um show, alguma coisa assim? Calma aí. Tem uma que a gente que pediu papel higiênico. É sério. Eu não vou falar por causa de quem. Mas é. A gente teve que sair correndo atrás de papel higiênico. E não tinha. Vocês não pensaram em colocar na lista aqui. Agora ele tá. O nosso produtor ele viaja com uns 10 rolinhos de papel higiênico. É sério. Uma banda cagona no garagem. É banda cagona. Ah, é. Paulo costurou os dedos. Mas isso não é exigência. Eu nem é emergência. É emergência, né? E Dovan, o que é que você acha que significa esse mel aí? Isso. Vamos abrir o bolão. Use sua criatividade. Cara, eu acho que isso aí é uma... Viadade. Ai, ai. Bom, gente, a gente vai... Você ficou até o silêncio. Agora, depois dessa opinião... Depois dessa opinião aí... Não tem o que falar, né? O Idovan, que entende tanto das brincadeiras. Vamos lá, galera. O que, que vocês não podem falar mesmo, assim? Porque a gente ia fazer um monte de pergunta que vocês já soltaram aí que não podem. Não, é só o nome da banda. Não, falei errado de novo. É só... Nome da banda não, já foi. O agora. Nome do disco é... A gente não pode soltar, por isso. A galera tem perguntado na live coisas interessantes ali falando sobre data do lançamento. Tem, muita gente perguntando quando. Eu acho que a gente pode falar mais ou menos. Eu acho que vai ser o fim de abril ou início de maio. Por aí. E vai ser aonde? Não pode também falar. Não, a gente vai ter shows de lançamento. Shows de lançamento. O primeiro a gente quer que seja o Brasil. Olha aí. Claro, nossa cidade. Depois de Brasília a gente vai fazer por algumas outras capitais e depois entrar na turnê mesmo. Em turnê mesmo, propriamente dito. Cara, muito legal falar propriamente dita. E o Idovan tá querendo descontar que você tem chupado o microfone dele aí. Putz. Não, agora eu tô com na boca, né? Ele tá puto. Pra quem não sabe e tá acompanhando por aí, esse microfone que a gente tá falando foi o microfone que a gente deu aquela... Dos jurados. É, aquela... Jurados de morte e pressão. É. De novo, eu tô com tic-tac na boca, né? Aqui, ó. Tá ligado? O Cris não tá com uma cara muito boa. Vai lá, Cris, tá assim, ó. Eu uso esse microfone aqui, velho. Né? Esse eu consigo. É. Eu aguento. Tá de pirocada. Pra quem tá perdido aí, é no clipe de Multipersona que os microfones da Rádio Federal figuraram de uma maneira muito especial, numa interação muito íntima, né, Gui, com você. É verdade. Eles entraram em lugares nunca antes entrados. Como é que é? Muito obrigado, Rádio Federal, e desculpa qualquer coisa. Não, clipe. E esse clipe tem umas histórias muito bizarras. Tipo assim, apareceram com uma calcinha comestível pro Bruno Alpino. Eu vesti. Tem altas? A gente comeu ela. A calcinha. Vocês já estão pensando em clipes para essas músicas? Bizarras. Com certeza. Já tem alguma coisa em andamento? A gente fala que a gente não funciona sem clipe, sacou? Tipo, pra gente lançar a música é legal e tal, mas, porra, quanto mais clipe a gente puder fazer, melhor. O álbum tem quantas faixas? Vão ter... Vai lá, Ricardo. Eu não sei, 10? 10 mais 1. É 10 e uma faixa bônus. Faixa bônus, você pode falar? Oh, muito persona, muito persona. Muito persona vai estar nesse disco. Então, ah, são... Multipessona. E são tá 10 mais. Os vídeos novos, hein, galera? Já tá vendo no nosso site. Tá vindo, não? Já veio muito tempo. Não, Ilha tá no. A gente colocou no Brinde aos Loucos, da nova edição aí, que a gente. Ó, esse é exclusivo. Esse é exclusivo mesmo. Vem com adesivinho. Já tá vendo no nosso site o disco com Ilha. Apenas tá 15 vendo, reais. Aí. E. Já baixou? Quanto? Acho que é 15, não, é 15. É, tá 15. Beleza, perfeito. Errou. Então são 10 músicas em homenagem, obviamente, aos 10 anos do Na Rota do Rock. Com certeza, a gente pensa nisso no momento. 10 músicas e uma faixa boa. Isso. Então são 11 anos. São 11 faixas. E eu vi que vocês estão fazendo também um sold out nas camisetas pra lançar o merchandising do disco novo, né? É, a gente quer vender tudo. A gente quer vender a parada toda aí. O Piauí tá responsável pelo... Olha o cara do Gui. Como é? Não, mas é sério, assim, a gente ainda tá com algumas camisas de músicas. Como é que eu posso explicar? Camisas. Do Brinde aos Loucos. Não, de edições de músicas, né? Tipo, a de Acosta da Cidade, a de Good Vibe. Isso. E tal. Que a gente tá querendo liquidar, acabar com tudo pra começar a nova leva do novo disco. Fazer a mesma coisa que a gente fez com o Brinde aos Loucos. Massa. Só que já então, tá acabando. A galera que quer já tem que comprar isso aí. Já acabou alguns tamanhos de alguns modelos já. Então seria legal quem quiser. E tá baratão também, acho que tá 30. Estamos de volta, vocês ouviram os três últimos singles do Dance Slane, Multipersona, A Ilha e Micarateia, que foi um projeto comemorativo aos 20 anos dos melhores do mundo. Isso aí. Pô, essa música é do caralho, velho. Caralho, aqui. Não, desculpa, gente. Eu tô com vergonha. Mas é verdade. Não. Putz, caralho. Essas músicas vocês podem tirar do set, mas se eu tiver no show, vocês têm que colocar. Tudo bem. Qual? Micarateia. Eu não sei colocar Micarateia. Eu queria que me dá uns 10 minutinhos aí. Tem uma galera que acha que a música é nossa, a letra, tudo, né? É. Aí teve um moleque que comentou assim no YouTube. O que vocês fumaram pra fazer uma letra dessa? A música é legal, mas a letra é muito escrota. Vocês não passaram pro Pipo, pro Eldo? Não, mas... Cara, não. Realmente a letra é muito louca. A proposta da letra é ser louca mesmo. Mas quem vê a peça tem. Quem não vê... É. Mas no Rock Sem Fronteiras vocês tocaram no carro. Tocamos. Sem Fronteiras tocou... Tocou 6 músicas. Alô. Alguma coisa aconteceu aqui. Alguma coisa acontece. Não, tá funcionando, é que o Guilherme não tava falando do microfone, eu fui lá botar pra ele. Normal. O cara tá acostumado a colocar a boca e agora. Quando precisa, você rejeita, meu. Luciana, tinha umas perguntas da Danoca. Onde é que tá essa porra dessas perguntas? Ih, pergunta pra Danoca. Mas tem uma do Felipe. Faz a do Felipe enquanto eu procuro da Danoca. É, o Felipe, ele tem uma pergunta filosófica pra vocês. O Felipe do nosso PSP Rockers, que daqui a pouco a gente vai soltar a agenda ali. O Dovan já tá preocupado, botando a mão no bigodinho. Então, é o seguinte, a gente precisa... Olha, ó. O Felipe gostaria de saber qual o objetivo de vocês com a banda. Olha que reflexivo. Ganhar dinheiro, fala aí. Cara, não deixa de ser verdade, você é hipócrita. Mas é, a banda, sendo bem franco, é a nossa vida, assim, a gente. Vocês têm alguma meta, assim, que vocês querem alcançar cada vez mais? Ah, cara, a gente quer viver de música, viver bem de música, entendeu? A gente quer ter uma vida massa, a gente quer ter uma família, a gente quer chegar onde, sei lá, nossos pais chegaram vivendo de música, entendeu? Desafio, hein? É. E qual é o maior ensinamento da banda? Se vocês fossem subir agora numa palestra junto com o Bruce Dixon. Dona Cisneme, coach! Nunca coaching. Desistam. Nunca desistam e tenham muita paciência com seus amados companheiros de banda. Porque, porra, não, é sério mesmo, cara. A gente vê muita banda acabando por briga imbecil, entendeu? E, pô, a gente se ama e se respeita muito sempre, sacou? Briga imbecil a gente tem todo dia. É um casamento. É um casamento. E nunca desista, porque sempre é muito fácil você desistir da parada. Se você... É só isso. Não fica emocionado, não. Vai, fala. Se abre. E Dava, salta a agenda do Best Rock. Vamos pra agenda. Então vamos lá. Agenda BSB Rockers, direto do nosso WhatsApp, a melhor programação semanal da capital. Então é isso aí, galera, essa é a agenda BSB Rockers, agenda completa, você confere diariamente e atualizada lá no facebook.com/BSB Rockers. Você que tem banda, que tem bar de rock, que tem qualquer iniciativa que promova aí o Rock de Brasília, manda o contato pra gente e ajude a gente a contribuir aí e a manter essa agenda mais completa de rock and roll da cidade. Valeu, pessoal, um abraço, Cristiano, um abraço, galera da Dona Cirlene, valeu! O André Adriano Takenaka, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está perguntando se vocês têm contato com a Dona Cislene, que inspirou o nome da banda. Olha, a Dona Cislene, ela sumiu. A gente conheceu ela quando a gente era muito moleque, 14 anos mais ou menos. A gente voltou lá uns 4, 5 anos depois, mas ela havia se mudado. Mas todo mundo lembra da Dona Cislene, inclusive quem quiser comprovar, só chegar na 112 Norte, na frente do Estúdio Madruga e perguntar da velhinha, que todo mundo lembra. Muito doido, sempre fumando seu cachimbo. É isso aí. A Danoca perguntou se iguais aos outros, se vão ter clipes incríveis. Com certeza. Incríveis eu não sei, mas vão ter clipes. Não, vão ter clipes. Como é que foi que surgiu essa ideia de fazer essa abreviatura para enganar todo mundo de propósito, o tal do Mel? Surgiu? Desculpa. Não. Eu tinha perguntado pro Ponte, né? O que mudou em relação aos outros trabalhos da banda. Responde primeiro, Ponte. Disco. Vai você, Ponte. Agora você vai falar. Fala tudo. Acho que só o fato de ter um ukulele nesse disco já mostra um monte de coisa que mudou, né, nesse disco. Mas... Pô, esse disco tá mó denso, né? Tá mó cheio de detalhes, cheio de... Acho que amadureceu muito. Mas, pô, o Bruno falou antes ali que a história da Dona Cisne mudou quando eu apareci, mas assim, eu acho que esse mérito é muito deles. Não tem essa de fazer milagre, não. Eu apareci, trabalho assim, com o que me entregam. Eu acho que se o pessoal me entrega um bom trabalho, eu faço um bom trabalho também. Te amo. Então, obrigado. Então, começa por eles, né? Bem responsa. Caraca, eu fiquei até sem falar. Até esqueci, fala do meu. O Mel foi uma ideia que a gente teve com a nossa assessora, que foi um consenso, na verdade, né? A gente é bem ansioso, a gente já queria ter soltado o nome do disco há muito tempo, mas ela falou, não, vocês não podem fazer isso, mas pô, se for o caso, solta uma sigla, vai dando tipo pistas sobre o disco, que a galera vai ficando interessada e tal. E aí a gente decidiu usar a abreviatura de Mel, que na verdade... Quase! Fez a zoeira, né? Próxima pergunta. Mas é isso, foi uma brincadeira mesmo, que uma ideia pra gente esquentar o público, esquentar a nossa galera e já deixar o pessoal meio curioso. Nossa. Tem alguma pergunta, Lu? Bom, eu tenho várias, né? Mas eles não podem responder nenhuma dessa. Bom, eu queria saber sobre o processo de produção. Tem alguma inovação pra esse álbum? Alguma coisa que vocês pensaram, não, vamos fazer diferente? Teve. A gente... O que foi? Na ordem. Ordem louca de gravação. Tipo assim, na verdade, mas eu não costumo seguir uma ordem muito certinha de gravação. Mas esse disco da Dona Cisne tá sendo bem, bem maluco, porque a gente começou com as guitarras, aí depois parou as guitarras, foi gravar a bateria, aí terminou a bateria, voltou pras guitarras. Aí depois que acabou as guitarras e a bateria, a gente foi pro baixo e ao mesmo tempo pra voz. Então assim, Tá meio bagunçado, mas tem um porquê. Não é uma bagunça aleatória, não. Tipo assim, eu não queria deixar a voz do Bruno totalmente pro final pra ele não saturar a voz dele. Então enquanto a gente grava o baixo, ele também grava a voz. Porque aí a gente consegue diluir mais, consegue espalhar mais a voz dele no calendário da gravação, né? Então a gente tá com a rotina de toda manhã gravar baixo e toda tarde gravar voz. Então não concentra a voz dele no final da gravação, pra ele não ficar com a voz muito, muito... Que às vezes é uma pressão também. Você fala, ó, agora é contigo, você vai ter 5 dias pra gravar o disco, boa sorte, vai lá, valendo. Aí você fica assim, putz, e se eu não acordar bem amanhã, entendeu? E a voz é complicada, não tem como você pegar ela final. Exatamente. Então essa ideia do Ricardo foi meio também pra gente se prevenir caso acontecesse alguma coisa, entendeu? Tipo assim, ó, caso apareça algum dia que você não tá bem, é de boa. E como a gente tinha feito as guias antes, então tem o baixo guia lá, se a gente quiser ouvir. Ah, se o Bruno achar ruim que tá gravando voz sem o baixo, mas pelo menos tem o baixo guia. Ele pode ouvir o baixo guia. Bacana. Ricardo, só me tira uma dúvida aqui rapidinho, que o Pedro tá. Que aí tá aqui na live. Oba! Como a gente começou a gravar as guitarras primeiro, eu roubei as linhas de baixo dele, isso é verdade? Não. Mentira! Como é essa, velho? Roubei ou não roubei? Gui, você sempre rouba as minhas. Eles falaram que ia soltar tudo aqui, gente. Avisaram antes. É porque eu sou muito fã do Pedro. Eu gosto muito. Galera, infelizmente chegamos ao fim. O quê? Já, Cris? Mas peraí rapidinho que a gente tem uma pergunta pro Flávio, que apareceu aqui na nossa live. Flávio, você tem violino no Musiflex? Ainda não, né? Vamos falar assim, ainda não tem. Vamos ficar, Flávio, na expectativa. Aproveita que faz o último merchan aqui, cara. Fala aqui pra gente de novo o seu endereço. Os telefones. Pô, vai lá conhecer a Musiflex. Primeiro site é musiflex.com.br. A gente tem duas unidades também, uma aqui em Águas Claras. O telefone é 3973-0501. E na Asa Norte é 3033-5563. É isso aí, gente. Aparece lá que vai ser muito bom ver vocês aí. E a gente vai sortear. Vamos sortear duas. Dois meses de Musiflex. E a gente, ao longo da semana, a gente vai postar lá no nosso site, né, Cris? Inclusive eu e a Luciana tentando tocar um instrumento. Tentando tocar alguma coisa. A gente já vai ficar ligado aí na Dona Cislen. O que vazar de spoiler, a gente vai lá e vai fazer também. Galera, brigadão aí. Quem quiser. A galera que já tá acostumada aí, acompanhando Dona Cislene, mas quem não conhece ainda, quais são os canais? Instagram? Cara, donacislene.com, dá pra achar todas as redes sociais. É o método mais fácil, acho que, de encontrar, assim, tá tudo filtrado lá. E a gente vai soltar só um spoiler pra você que é fã de Dona Cislene. Oh. A gente tá fazendo 10 anos de Na Rota do Rock, e esse fundo aí maravilhoso que vocês estão ouvindo do Metallica, infelizmente o Hetfield não conseguiu nos convencer a continuar esse ano, então o próximo já será... assinado por Dona Cislene. Chupa! Chupa, Hetfield! Toma! Vai cuidar da garganta! Tá brincando! É uma maldade, é. Ele tá de cama, né? É. Por conta da. Tá de valeu, Tchê. Valeu, Ponte. Valeu, Safadão. Valeu! Bruno, Gui. Valeu, obrigado, gente. Pelo Flávio, convite. Cacau. E Dovan. Eu! Até semana que vem, hein? E Luciana, semana que vem. Nós vamos acabar aí com gente, o Paranoide do Black Sabbath, né? Chegou ao fim. Ontem foi o último mesmo, de verdade, show do Black Sabbath. E eles encerraram. mas a gente chora mesmo. E eles encerraram com esta música maravilhosa que nós deixamos pra vocês. Reflitam sobre o fim da banda. Até semana que vem, galera, com mais um Na Roda do Rock. Você curtiu Na Rota do Rock.